Alô, você que tá ligado aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leandro Sete. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra, nossa sexta edição, sexto dia de Copa do Mundo. Estamos aqui para mais três jogos que aconteceram nesta terça-feira. E temos também um jogo pra gente falar de amanhã, jogo que acontece antes da programação esportiva da Rio Vox FM ir ao ar, do Rio Vox Sport Clube ir ao ar. Então a gente fala muito hoje de Colômbia e Japão, falamos também de Senegal e Polônia e Rússia e Egito, jogo que abre a segunda rodada aí da Copa do Mundo FIFA 2018. Tem muita coisa pra gente falar hoje, então, tem muito assunto. Já peço pra você, deixe seu comentário aí, diga o que você está achando desse novo projeto, dessa nova maneira de informar. Quero saber a sua opinião, é muito importante pra gente, tá certo? Fique conosco, porque a partir de agora está no ar o Rio Vox Esporte Clube Extra, nossa sexta edição. Vamos começar então falando da vitória dos samurais contra os cafeteiros, vitória do Japão. Falamos de Colômbia e Japão agora, partida que aconteceu nessa manhã, na manhã dessa terça-feira lá na Rússia. Aí, surpresa, porque a equipe do Japão venceu a Colômbia, primeira vez que a seleção japonesa bate uma equipe sul-americana numa Copa do Mundo, 2-1 para o Japão. Desde o começo do jogo, o Japão esteve com um a mais, porque ontem, não sei se vocês lembram, vocês que acompanharam o Extra de ontem, ouviram que eu falei aí que um jogador da Inglaterra fez o pênalti mais imbecil que eu vi nos últimos tempos. Mas hoje o Carlos Sanches, o volante da Colômbia, quis chegar muito perto, viu? Que é o pênalti besta que fez o Carlos Sanches, colocou a mão na bola cortando um chute, pênalti, expulsão, isso aos 3 minutos de jogo, e o Japão abriu o placar com o gol do Kagawa, o camisa 10, jogador do Borussia Dortmund, bateu o pênalti sem chances para a defesa do goleiro, nem saiu na foto o goleiro Ospina, e o Japão saiu na frente. A Colômbia empatou com um gol de falta do Quinteira lá, Ronaldinho Gaúcho, bateu por baixo da barreira, ela foi fraquinha batendo, fraquinha, rolando pro fundo da rede da Colômbia. Aí, no final do jogo, o Osako, esse mesmo nome do camarada, fez o gol que deu a vitória para a equipe do Japão. Camisa 5 da equipe do Japão fez, camisa 15, né, da equipe do Japão, fez o tento que deu a vitória aos japoneses, coloca os japoneses aí com a primeira vitória aí no grupo. O Japão que chegou desacreditado, eu mesmo não esperava muita coisa do Japão, e fez uma partida totalmente decente a equipe japonesa. Foi bom o jogo entre Colômbia e Japão, um jogo muito rápido, né, um jogo muito pegado, mas foi legal de acompanhar sim o Japão e a Colômbia. Qual é o próximo jogo dessas equipes? Vamos ver, pra gente já passar aqui pra você do Rio Vox Esporte Clube. Vamos lá, Grupo H, a segunda rodada acontece no domingo, se não me falha a memória. Vamos confirmar. Domingo tem Japão e Senegal em Ekaterimburgo, as duas equipes que venceram suas partidas, e Polônia e Colômbia se enfrentam na Arena Kazan em busca da reabilitação. Vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer nesse grupo. Ainda não espero a classificação japonesa, acho que contra o Senegal vai prevalecer a agilidade e o lado físico dos senegaleses, mas uma boa vitória, obviamente, do Japão, vitória que poucos esperavam que aconteceu. Os samurais estão felizes da vida. Eita, Dan, que o Japão venceu, hein? Nosso amigo Dan Endo, lá do Japão, tá feliz da vida com a vitória do Japão. Vamos falar então no próximo jogo, vamos falar de Senegal e Polônia, Polônia e Senegal, bola rolou também nos gramados da Rússia. In the streets, our heads are lifting as we lose our inhibitions. Agora o assunto aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra é Polônia e Senegal, bola que rolou aqui no meio-dia, no horário do almoço aqui no Brasil, e que jogo diferente, né? Por quê? Porque o primeiro tempo, a gente teve o primeiro tempo, para falar bem a verdade, bem ruim, né? A gente tinha umas boas expectativas para essa partida, eu esperava mais desse jogo do que Japão e Colômbia. É, que a gente comentou um pouco mais cedo. Mas as estrelas do jogo, tanto o Lewandowski quanto o Mané, Lewandowski do lado da Polônia, quanto o Mané do lado do Senegal, decepcionaram, não foram bem. O Lewandowski deu um chute no gol só, o jogo inteiro, ficou bem escondido durante a partida. Brigou, tentou, mas não foi muito perigoso. O Mané, ele também não trouxe perigo aos jogadores da Polônia. Bem verdade que ele deu o passe para o chute do Gueye no primeiro gol, mas não foi incisivo na partida. Esperávamos mais desses dois jogadores, que são as estrelas dessas equipes, né? Mas o Senegal conseguiu, então, a primeira vitória africana nessa Copa do Mundo. O Egito tinha perdido, o Marrocos tinha perdido também. Quem mais? Tunísia perdeu também. Estou esquecendo de alguém da África. São cinco africanos, falei. Egito, Marrocos, Tunísia, Senegal, tá faltando alguém, depois eu vou procurar aqui, vou procurar qual que é a seleção da África que falta da gente falar aqui, porque tá faltando uma, mas enfim, a equipe do Nigéria também perdeu, e o Senegal então, uma postura muito melhor do que os poloneses, né? Os poloneses não mostraram nem técnica, não mostraram vontade, uma equipe que hoje, sinceramente, mostrou um futebol muito fraco, muito ruim a equipe da Polônia dentro do campo. O Senegal, uma equipe mais rápida, uma equipe forte fisicamente, jogadores muito fortes, ganhando basicamente todas as bolas, né? E o Senegal abriu o placar, então, ainda no primeiro tempo. Primeiro tempo que foi bem ruim. O Mané deu a bola pro Gueye chutar de fora da área. A bola desviou no zagueiro Thiago Sionek, que é brasileiro, nascido em Curitiba, mas naturalizado polonês, jogou por muito tempo lá na Polônia. Ele, bola desviou nele, matou o goleiro Szczesny, e esse gol então abriu o placar para a equipe da Polônia. No segundo tempo, o jogador, eu acho que é o Niang, né? Ele sofreu uma pancada dentro do campo, precisou ser atendido fora do campo. E quando foi autorizada a volta dele, ele voltou e a bola foi lançada para ele, que dividiu com o goleiro Szczesny. Aliás, nem dividiu, né? Ganhou, antecipou bem o goleiro Szczesny e fez o gol. O segundo gol senegalês, 2-0. Muita polêmica nesse gol, né? O Christian Viak recuou a bola, que o Niang já estava dentro do campo e acabou pegando a bola e fazendo o segundo gol da equipe do Senegal. Gol legal, apesar do árbitro não poderia não ter autorizado nessa hora a entrada, mas como que ele ia adivinhar que a bola ia realmente pro lado do Niang, né? A Polônia até tentou, fez o gol com o Krzysztof, volante, o camisa 10 da equipe, de cabeça, mas não foi suficiente. A equipe da Polônia deve muito e vai ter que ralar para se classificar, viu? Porque falta muito futebol, precisa jogar muita bola a Polônia. E os senegaleses, acredito que já garantem a passagem na próxima partida contra o Japão. Um time alegre, um time rápido, um time forte e que pode surpreender esse Mundial. O Senegal, se eu não me engano, nem perdeu ainda em história de Mundial, porque acho que quando foram eliminados para a Turquia, eu acho que foi nos pênaltis. Não sei se nos pênaltis ou na prorrogação em 2002. Depois eu checo essa informação para vocês. Mas olho na equipe do Senegal. Pode dar trabalho para muita equipe ainda, esse time dos Leões lá do Senegal. E falamos dessa partida, voltamos daqui a pouco para falar da primeira partida da segunda fase da Copa do Mundo. Tem Egito e Uruguai, aliás, perdão, Egito e Rússia. Daqui a pouquinho a gente vai falar dessa partida para você aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. You're a good soldier, choosing your battles. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on. Vamos falar então de Rússia e Egito. É, o Egito não foi problema aí para a equipe da Rússia. A Rússia é primeira equipe garantida na próxima fase da Copa do Mundo, nas oitavas de final. Muita gente pensava que a Rússia ia ficar de fora. Eu mesmo, inclusive, pensava sim que a Rússia fosse aí ficar de fora. Por quê? É uma seleção, não era um time, na verdade, né? O time encaixou na primeira partida e hoje mostrou realmente que pode até, contando com a sorte, surpreender. A equipe da Rússia hoje fez um primeiro tempo, os primeiros 20 minutos, muito bem, tendo a posse de bola, conseguindo jogar, pressionando muito a saída do Egito quando o Egito tinha bola. Depois, o Egito conseguiu igualar um pouco as forças e teve até suas chances de fazer o gol, mas não conseguiu. Nenhuma das duas equipes conseguiu balançar o capim no fundo da rede no primeiro tempo. O Salah muito apagado na primeira etapa. O pessoal do Egito jogava muito com o Trezeguet, que hoje foi bem. Hoje o Trezeguet buscava jogo e pouco com o Salah. Senti falta. Parece que o pessoal não tinha segurança de jogar com o Salah. Não sei qual foi a orientação do Hector Cooper. Mas achei o Salah um pouco plantado demais ali no meio dos zagueiros, né? Meio de centroavante mesmo. Não entendi muito bem. O segundo tempo começou Logo no início mesmo, teve o gol do capitão egípcio, o gol contra do Fatih, né? Uma bola chutada para dentro da área ali, a bola bateu no joelho do Fatih e entrou, enganou o goleiro El Shenawy, é isso? Enganou o goleiro que abriu o placar para a Rússia. Daí para frente, só deu Rússia, irmão. Aí a Rússia realmente se achou, aí a Rússia dominou e fez 3 gols em praticamente 15 minutos. O segundo foi do Cherchev, se eu não me engano, e o terceiro do Dzuba. Bonito gol do Dzuba, um cara de 1,98m, quase 2m de altura, matar, tirar a marcação e bater bonito do jeito que bateu. Olha aqui, que golaço do Dzuba, um gol de quem entende realmente. E o Cherchev chega ao seu terceiro gol na Copa do Mundo, o jogador do Atlético de Madrid. Eu só queria fazer uma pergunta pro pessoal que tá comentando o jogo. Quem narrou foi o Rogério Correia. Qual que é a dificuldade de falar Golovin? Golovin. Ou eu que tô viajando e tipo na Rússia o Go pronuncia H. Porque todo mundo pronuncia Galavin, não é Galavin, pô. É Golovin. Se eu sei um pouquinho, é que eu não entendo de russo também, né? Então, às vezes, vai que a pronúncia é Galavin, ou vai saber como que tá no material deles, mas é Golovin, pô, não é Galavin. Então, pessoal, deu uma viajada. O Egito até fez um gol de pênalti, num pênalti que aí foi solicitado mais uma vez a ajuda do VAR, né? O juiz nem precisou ver a jogada, né? O pessoal, o árbitro do VAR já deu o toque ali, ô, amigão, foi pênalti aí, foi dentro da área, pode anotar. E aí o Salah bateu, o Joaquim Fé foi até na bola, mas muito bem batido o pênalti do Salah. E a Rússia fez 3-1, não deu para o Egito, a gente esperava muito da equipe do Egito, né? Eu vi no Facebook, nosso amigo, acho que é Matheus Ribeiro o nome dele, que ele escreve para alguns sites aí, escreve pro Whiplash, e ele comentou bem isso aqui, é bem isso. Uma andorinha sozinha não faz verão, e é mais ou menos isso a questão do Salah no Egito. O Salah é excelente, é ótimo, quando teve oportunidade, quando teve a bola no pé, criou algumas oportunidades, deixou o companheiro até mesmo na cara do gol, ele deu uma bola pro Trezeguet bater, que passou tirando tinta da trave. O time do Egito é limitado, até no termo de marcação não é tão ruim, mas é uma equipe que você percebe que falta alguma coisa para eles, então falta o conjunto, então só o Salah não consegue fazer essa equipe do Egito ser forte. E a Rússia, para a próxima fase, vai esperar o Portugal ou a Espanha, então já tem um grande adversário pela frente, vai decidir a primeira colocação do grupo contra o Uruguai na última partida, pensando que o Uruguai amanhã meta o couro na equipe da Arábia Saudita. Então, podemos ter ou Rússia e Espanha ou Rússia e Portugal, ou Rússia e Irã, quem sabe, né? Porque o Irã, na verdade, é o líder do grupo nesse momento. A gente fala Portugal ou Espanha pensando na possibilidade de Espanha e Portugal passarem pelos seus adversários agora e ficarem com a primeira e segunda posição, respectivamente. Mas, boa vitória da Rússia. Temos alguns bons valores nessa equipe. Se Dzuba, centroavante, é bom, hein? Gosto de ver ele porque ele volta a ajudar. Ele sempre tá dentro da área, sempre um incômodo, né? Porra, você tem um centroavante de 1,98m com uma jogada aérea, é sempre importante. Mas hoje ele fez um bonito gol. O Cherchev, eu não sei como que ele era reserva desse time. Hoje não sai mais desse time da Rússia, não. E o Golovin, bom jogador, além do Mário Fernandes, que fez uma boa partida. Então, boa a vitória da equipe da Rússia, melhor ataque da Copa do Mundo. Pra você ver como que tá a equipe da Rússia, o pessoal tá começando a acreditar. Agora, vamos ouvir a palavra do nosso amigo Titi, que tem mais comentários sobre essa partida de Rússia e Egito. E daqui a pouco a gente volta pra falar de Portugal e Marrocos, jogo válido pelo Grupo B, segunda rodada do Grupo B, a primeira partida pelo Grupo B na segunda rodada. Vai lá, Titi! Olá, amigos da Rio Vox FM, aqui quem fala é o Titi. Fazendo um comentário do jogo de hoje, Rússia e Egito. No primeiro tempo achei que foi assim, equilibrado assim, o jogo, mas depois no segundo tempo, já no começo, a Rússia fez 1-0 e desestabilizou todo o time do Egito. Ele tomou 2-3 e depois o Egito descontou com o Salah. E também, na minha opinião, teve mais um pênalti a favor do Egito, que o árbitro paraguaio não acionou o árbitro de vídeo, era para ter dado mais um pênalti. E se tivesse dado pênalti e marcado do segundo gol naquela hora que faltava 8 ou 9 minutos para acabar, podia mudar o panorama do jogo. Aqui falando também um pouco do Salah do Egito, eu achei que ele jogou meio com medo de se machucar mais, e ele assim estava meio parado e não estava dividindo as bolas. E com isso, a Rússia assim, é o primeiro país classificado para as oitavas. Aí o Egito, infelizmente, vai embora, e agora vai ter que assim, honrar pelo menos a camisa e a tradição lá, que vai jogar contra a Arábia só para cumprir tabela agora. Obrigado, Elton. A todos os ouvintes da Rio Vox FM. Muito bem, para encerrar nosso programa de hoje, vamos falar de Portugal e Marrocos, o jogo que começa às 9 da manhã de amanhã. Portugal vendo uma vitória com um gosto muito saboroso, viu? Com sabor, um empate com sabor de vitória realmente, né? Porque estava perdendo, aliás, que jogão que foi Portugal e Espanha, né? Começou ganhando, tomou a virada, aí empatou a partida no finalzinho com a atuação de gala de Cristiano Ronaldo, por isso o sabor de vitória nesse empate. Marrocos perdeu para a seleção do Irã em um jogo que talvez tenha sido melhor em campo, tenha se portado de maneira superior dentro do campo, então o Marrocos busca a reabilitação se quer pensar em classificação. Não é o primeiro encontro deles em mundiais. Portugal e Marrocos se enfrentaram em 1986, na Copa do México, né? Copa de 1986, onde a equipe de Marrocos bateu os portugueses por 3-1. Olha só, a equipe do Marrocos bateu Portugal por 3-1 e passou de fase para as oitavas de final. Vamos só ver qual foi o grupo aqui para a gente falar realmente como foi, quem que foi, né, quem fez os gols, como ficou a situação de Portugal, né? Era realmente confronto direto. O Kairi fez 2 gols, o Merick Maru também fez, o Diamantino fez 1 gol de Portugal, mas não foi suficiente. O Marrocos 3, Portugal 1, e o Marrocos passou de fase naquela ocasião. Quanto às escalações, Portugal não deve ter mudança, não. É, chega animada aí pelas circunstâncias do empate, né, seleção portuguesa. Então, o Fernando Santos não divulgou a equipe, fez mistério na entrevista coletiva, mas deve manter a mesma equipe que entrou em campo, então, com o Rui Patrício. Rui Patrício que tem nova equipe. O Rui Patrício é o novo goleiro do Wolverhampton United. E Wolverhampton United, time da Premier League, time da Liga Inglesa. É, também em Portugal tem Cedric Pepe, João Fonte, né? José Fonte e Rafael Guerreiro, Bernardo Silva, João Moutinho, William Carvalho e Bruno Fernandes. Na frente, Ronaldo e Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes e Ronaldo. Uma alternativa seria André Silva no lugar do Gonçalo Guedes e o João Mário no lugar do Bruno Fernandes. Mas eu acredito que entra o time que começou a última partida. No Marrocos, se esperam duas mudanças. O Nabil Diarra, que ele estava machucado, esteve ausente contra o Irã, estava machucado. E o Khalid Boultaïb para comandar o ataque no lugar do El Kabi, que não fez boa partida contra o Irã. Então o Marrocos deve vir com o Munir Mohamed, Benatia e, aliás, Amrabat, Benatia, Saiz e Hakimi, né, o Hakimi do Real Madrid, El Ahmad, Boussoufa, Dirar, Belianda e Ziyech, e na frente o Boultaïb. Então esse é o time do Marrocos. Eu não aposto em Marrocos, não. Eu acho que Portugal deve vencer, e acho que deve vencer bem, apesar do Marrocos ter mostrado até uma organização e uma certa habilidade, mas a seleção portuguesa tem Cristiano Ronaldo, e esse é o alento dos portugueses. Nenhuma equipe tem um jogador hoje que pode decidir sozinho. É o que provou hoje a equipe do Egito, que poderia aí talvez ter vencido com o brilho solitário do seu melhor jogador. Não aconteceu. O Neymar também não conseguiu brilhar na sua estreia, quer dizer, então o Messi, mesma coisa. Então, quer dizer, o Ronaldo me parece hoje ser o único jogador que pode sim levar um time sozinho nas costas, que foi o que ele fez contra a Espanha. Então aposto muito em Portugal. Eu acho que Portugal vence, e vence bem essa partida. Vou chutar um 3-0 para Portugal de maneira tranquila. Temos a palavra do nosso amigo Titi também, falando um pouco sobre o que ele acha de Portugal e Marrocos, o jogo de amanhã às 9 da manhã, e a gente volta para encerrar o nosso programa de hoje. Olá, amigos da Rio Vox FM, aqui é o Titi outra vez, agora para comentar um pouco do jogo de logo mais, amanhã, às 9 horas da manhã, Portugal e Marrocos. É, para mim, de Portugal, sim, é favorito, mas na minha opinião acho que não vai ser fácil, não, assim, o jogo, mas Portugal tem tudo para fazer, assim, um bom jogo, igual fez com a Espanha. Aqui o Marrocos foi bem contra o Irã, deu azar de tomar aquele gol no fim, aquele gol contra. Aí vamos ver, que tomara que dê um bom jogo, assim, uma boa partida. Aí se Portugal ganhar amanhã vai para 4 pontos, aqui o Marrocos com a derrota já volta para casa. E vamos ver se o Cristiano Ronaldo amanhã vai marcar mais algum golzinho, né? Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Rivox FM. Um abraço. É, e vamos encerrando então o programa de hoje, mais um Rio Vox Esporte Clube Extra. Lembrando, amanhã a gente tem, além de Portugal e Marrocos, o jogo das 9 da manhã, lá em Luzinski, né, no Estádio Olímpico de Luzinski, em Moscou. Temos também, ao meio-dia, Uruguai e Arábia Saudita, em Rostov, e Irã e Espanha, na Arena Kazan, às 15 horas. Então, o Uruguai e a Arábia e o Irã e a Espanha, a gente fala no programa do Rio Vox Esporte Clube amanhã, que vai começar ao meio-dia, exclusivamente amanhã ao meio-dia. Então, quero agradecer você que esteve ligadinho em mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube Extra e, mais uma vez, eu peço, comenta aí embaixo no post o que você está achando do nosso programa. É muito importante que você deixe o seu parecer para a gente melhorar cada dia mais essa programação, tanto na rádio quanto aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela audiência. Divulga para os amigos, passa a nossa palavra para os seus amigos. Fala, ó, o programa esportivo lá, falando de Copa do Mundo. E a gente agradece muito de coração. Fiquem com Deus. Até amanhã para o Rio Vox Esporte Clube na Rio Vox FM 107,9. E até amanhã para mais um Rio Vox Esporte Clube Extra aqui exclusivamente no nosso site, nos agregadores de podcast. Fiquem com Deus e tchau! Under the sun, elevating their favorite sign when he hit and run. You wanted it, you got it. The whole world is watching, so let's get this popping. We all out, we right here. Only one life to live, got so much to give. Fighting for the nation now, that is my gift. Run like a champion and win like a king. That's my only goal, my everything. Live it up now, now. FM!